quero você, então vem me abraça. Toda vez eu perco a fala quando olho pra você. Não entendo como sinto assim sem nem te conhecer. Seu sorriso é uma dádiva, não dá pra esquecer. Quantos minutos pra te ver passar? A sua pele pra mim tem tipo um brilho, vários amores. Quando te vejo, esqueço as dores da vida. Será que será? Se um dia encontrar e você me falar que será minha. O inverno no frio aquecia, a flor no outono nascia. Seu beijo, sua pele macia. Nem sei o que faria. Teria que arrumar mais uns 3 trampos pra te cobrir com joias, pois você é um encanto. Por onde começar com esse amor que nem sei quanto que posso ser correspondido, sei que estou amando. Amando de Deus, quero ser um dos seus domínios. Te dar carinho, ouvir benzinho. Eu quero você em noites de prazer. Morangos, algemas, dadinhos, gemidos, joguinhos. Disfarço quando vejo você. Procuro, mas não sinto porquê. Me encabulo no seu olhar. Linda mulher que vem e que passa. Eu quero você, então vem me abraça. Quem sabe com a gente é diferente. Sem brigas, discussões, coisas tão recorrentes. Juntar as ambições nossas, pensar pra frente. Olhando pro futuro, mas vivendo o presente. Consegui nossas coisas juntinhos. Uma casa com quintal e o nosso cachorrinho. Com uma cara de mal, mas será bonitinho. Uma rede na varanda, bem longe de vizinhos. Ter o nosso cantinho. Nossa, como eu sonho com você. Fazendo tantos planos, mas sem te conhecer. Nem sei mais, queria poder ter você só pra mim. Ser o que sempre quis, mas não adianta só sonhar. Na rua quando você passa, minha pele soa, minha vista embaça. Diz como começa que não entendo nada. Avassalador o sentimento por você. Ô nega, eu disfarço quando vejo você. Procuro, mas não sinto porquê. Me encabulo no seu olhar. Linda mulher que vem e que passa. Eu quero você, então vem me abraça. Eu disfarço quando vejo você. Procuro, mas não sinto porquê. Me encabulo no seu olhar. Linda mulher que vem e que passa. Eu quero você, então vem me abraça. Que linda mulher que vem e que passa. Eu quero você. Que linda mulher. Que linda mulher que vem e que passa. Eu quero você. Então vem me abraça. Que linda mulher que vem e que passa. Eu quero você. Que linda mulher. Que linda mulher que vem e que passa. Eu quero você. Então vem me abraça.